Informação, música, prestação de serviço. Esta é a Rádio Santa Catarina, ZYJ 785, 1210 kHz, 10 mil watts, Tubarão, Santa Catarina. Na internet, radiosc.com.br. Super Santa, fundamental na sua vida.